Seus olhos parecem perfeitos pros meus. Sua boca parece que já percebeu. Vem, me conta um segredo. Eu preciso escutar. Seu sorriso me faz esquecer onde estou. Se acordo sozinha, já não sei quem sou. Vem, me abraça um segundo e prometa ficar. Você vira o meu mundo de ponta cabeça. Vou dizer antes que eu esqueça. Você foi o melhor que me aconteceu. E agora nada é igual e nada importa no mundo quando você me beija. Essa é minha única certeza. Quando tudo em volta parece mudar, pra mim devemos ficar pra sempre assim. Seus olhos me prendem e só você sabe. Sua boca desmonta todo esse disfarce. Você é o segredo que eu quero gritar. Você vira o meu mundo de ponta cabeça. Vou dizer antes que eu esqueça. Você foi o melhor que me aconteceu. E agora nada é igual e nada importa no mundo quando você me beija. Essa é minha única certeza. Quando tudo em volta parece mudar, pra mim devemos ficar pra sempre assim. Sempre assim. Quando tudo em volta parece mudar, pra mim devemos ficar pra sempre assim. Então me diz o que eu faço pra tentar te esquecer. E me diz por que eu gosto tanto, tanto de você. Foi seu sorriso.